no nome de Jesus. Eu vou vencer no nome de Jesus. Eu vou vencer. Eu vou vencer o mal com Jesus, meu general. Eu vou vencer o mal com Jesus, meu general. No nome de Jesus. Levanto os meus olhos e contemplo Jesus que ouve a minha oração. E fico novamente encorajado, pois já obtive a solução. Jesus veio correndo ao meu encontro. Hoje quer transformar teu coração. No nome de Jesus. Vou vencer o mal com Jesus, meu general. No nome de Jesus.